dizer. Portão do Arrocha. Não quero mais você comigo, não. Não quero, não quero. Traidor. Não quero mais você comigo, não. Não quero. Traidor. Não vão mais me enganar, pois agora sou outra e vou te mostrar. Sua fase já deu. Depois dessa segui, aprendi. E agora em diante é assim. Vou cuidar mais de mim, tentar ser feliz. A lei do retorno chegou, o jogo virou, seu tempo acabou. Dançou traidor. A lei do retorno chegou, o jogo virou, seu tempo acabou. Bobinho dançou, dançou traidor. Não quero mais você comigo, não. Não quero, não quero. Traidor. Vou cuidar mais de mim, tentar.